Essa é pra você que gosta de açaí e de promoção. A Açaiteria do Gui convida você para conhecer e saborear nossas delícias. Temos açaí tradicional, açaí premium, variados cremes, sorvetes e picolé. E pra ficar melhor, temos promoção toda quarta-feira. O quilo por apenas R$33,99. O quê? Não acredito. Pois pode acreditar, é isso mesmo, R$33,99. Preço assim é só na Açaiteria do Gui. E aí, vai ficar de fora dessa? Pega o Guanabara e vem, demora não. A Açaiteria do Gui funciona durante a semana, das 16 às 22h30. Final de semana e feriados, das 16 às 23 horas. Fechado apenas nas terças-feiras. Estamos no iFood e vem aí uma super novidade. Entrega em domicílio. Chama no WhatsApp 85 992 52 46 27. 85 992 52 46 27. A entrega é grátis. Só a Açaiteria do Gui faz isso pra você. Estamos localizados no Planalto Universo, na Rua Via Láctea, esquina com a Rua Neturno. Será um prazer atender você. Pega o Guanabara e vem, que se pega, pega o Guanabara e vem. Essa é pra você que gosta de açaí e de promoção. A Açaiteria do Gui convida você para conhecer e saborear nossas delícias. Temos açaí tradicional, açaí premium, variados cremes, sorvetes e picolé. E pra ficar melhor, temos promoção toda quarta-feira. O quilo por apenas R$33,99. O quê? Não acredito. Pois pode acreditar, é isso mesmo, R$33,99. Preço assim é só na Açaiteria do Gui. E aí, vai ficar de fora dessa? A Açaiteria do Gui funciona durante a semana, das 16 às 22h30. Final de semana e feriados, das 16 às 23 horas. Fechado apenas nas terças-feiras. Estamos no iFood e vem aí uma super novidade. Entrega em domicílio. Chama no WhatsApp 85 992 52 46 27. 85 992 52 46 27. A entrega é grátis. Só a Açaiteria do Gui faz isso pra você. Estamos localizados no Planalto Universo, na Rua Via Láctea, esquina com a Rua Neturno. Será um prazer atender você.